E aí, o que tem prevalecido no seu lar? Os games ou o mundo da Disney World, com suas ficções e fantasias? Ensina um menino no caminho que deve andar, pois quando ele crescer, ele jamais se desviará. Ensina um menino no caminho que deve andar, ele jamais se desviará. A arca de Noé, Abraão e seu filho Isaac, Jacó e o anjo, José no Egito, Moisés no deserto, a jumenta de Balaão, Josué, e as muralhas de Jericó, Gideão e os midianitas, Sansão e Dalila, o profeta Samuel. Então, ensina o menino no caminho que deve andar, pois quando ele crescer, ele jamais se desviará. Ensina o menino no caminho que deve andar, ele jamais se desviará. Ensina o menino no caminho que deve andar, pois quando ele crescer, ele jamais se desviará. Ensina o menino no caminho que deve andar, ele jamais se desviará. Davi e Golias, a sabedoria de Salomão, Elias desafia o profeta de Baal, Eliseu e o general Naamã, Daniel na cova dos leões, Ezequiel e o vale de ossos secos, a história de Esther, o exemplo de Jó, Jonas no ventre de um grande peixe. E aí? Deve andar, pois quando ele crescer, ele jamais se desviará. Ensina o menino no caminho que deve andar, ele jamais se desviará. Ensina o menino no caminho que deve andar, pois quando ele crescer, ele jamais se desviará. Ensina o menino no caminho que deve andar, ele jamais se desviará.